seria acusado no dia seguinte, candidato à presidência do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva continua a ser o mesmo de sempre. São 10 horas, 12 horas, são 10 horas 12 minutos. Hoje é dia 14 de julho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso De Par em Par. A Altice vai comprar a TVI por 440 milhões de euros. O negócio foi acertado ontem com a Prisa e deve garantir que nos próximos anos a TVI passe totalmente para as mãos daquela que atualmente é a dona da PT Telecom, a Portugal Telecom. A Altice já é dona de uma das grandes empresas em Portugal e hoje prepara-se para começar a ser a dona da líder de audiências há muitos anos, desde 2006 que a TVI lidera audiências quase consecutivamente no programa da televisão portuguesa. Esteve durante todo este tempo na posse da Prisa e da Média Capital, passará agora também, passará agora a ser detida pela a francesa Altice. Morreu Américo Amorim, um dos maiores nomes de Portugal em termos industriais e não só, faleceu ontem, de causas naturais, aos 82 anos. Américo Amorim é um dos principais nomes no mundo, no ramo empresarial e as suas empresas empregam hoje dezenas de milhares de trabalhadores só em Portugal. O funeral será amanhã. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão efetiva, mas apesar disso pode recorrer ainda para duas instâncias. E com as eleições à porta, Lula respondeu à acusação com uma recandidatura à presidência do Brasil. Para 2018, Lula é o principal favorito para ganhar as eleições. O facto de estar impedido, aliás, o facto de ter sido acusado, não impede de participar, em cargos políticos e, neste caso específico, em se tornar presidente do Brasil. Mas o facto de, aliás, caso seja condenado na segunda instância, aí sim terá que abandonar a corrida à presidência da República Brasileira para suceder a Michel Temer, se é que este vai acabar o mandato que Dilma iniciou em 2014 e que a substituição o levou ao poder. Agora com 10 horas e 16 minutos, tempo para as primeiras 4 músicas desta edição, iniciando com Ariana Grande, Somewhere Over the Rainbow, depois Ana Bacalhau com Ciúme, ficamos também com London Grammar, Oh Man, Oh Woman, e para finalizar, os Mullinex com Work It Out. São as próximas 4 músicas, as primeiras desta edição do nosso De Par em Par, de sexta-feira, 14 de julho de 2017. Bom dia! Ah, ah, ah. Ah, ah. Podes não contar a ninguém, mas toma conta dos porque nunca acusas o toque. Por mais ciúme que eu te provoque, nem sequer um pingo do teu ciúme que não sai do peito. És pinho que toca. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que então não é bia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. Recordarmos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest goes. But everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you. I'd move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do to steal the moon, but nothing made you want me. You're giving up, so tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you. I move the earth, but nothing makes you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me. Oh, woman, oh. to work it out, got to work it out. Horas mais 35 minutos, este é o nosso programa, exatamente, o nosso belíssimo, belíssimo, belíssimo De Par em Par, que vai para o ar de segunda a sexta-feira, mais ou menos, entre as 10 e as 11, e digo mais ou menos porque na passada quarta-feira o Sr. Bonaparte teve aqui uns problemas técnicos e só pôde apresentar-se ao serviço uma hora depois. Ora, um programa que tem como sempre, esta semana, as participações anímicas e psicológicas da nossa colega Filipa Ferreira e também o selecionador nacional José Carlos Ferreira, mais conhecido pelo Carlos Quintas. É o Mister cá da zona. É a mascote da Antena Web, diz a Filipa Ferreira. 10 horas 36 minutos. O nosso programa agora segue musicalmente com Miguel Araújo, 1987. E não é o ano da música, deve ser o ano de nascimento de Miguel Araújo. Depois, Dua Lipa, Atherton L, é como se chama esta segunda música. Ficamos também na edição de hoje com We Don't Talk Anymore, recordamos Charlie Puth, e para finalizar temos a música de David Guetta, de Flowrider, chama-se My House. São as próximas 4 que tenho para vocês nesta edição de sexta-feira. Nós estamos, para além de estarmos no ar, estamos ok, muito bem. Bom, vamos então prosseguindo musicalmente com a nossa edição e voltamos então a encontrar-nos daqui a um bocadinho para mais música e também, claro, para depois darmos o toque de intervalo. Os miúdos da escola deram isso, o toque de intervalo. É verdade. 10h37, Miguel Araújo, 1987. Bom dia! '87, dentes de leite, e uma chiclete dentro de um sorvete. Doce de leite, doce de leite, sob o sol. 87, troco vai em chicles de mentol. À volta ao mundo de bicicleta e uma cassete que se repete. 48K, cassete, paniquinho, sumol. Depois das sete vê-se o futebol. E o chicote na borda da dispensa gemiu. Na vassoura à trote, como o Bud Spencer e o Terence Hill. Brasília, Bolsa, Paris, Parque, Itália, Salão, Londres e Dallas, logo ali. O mundo é por aqui, eu vi, é passe. Sorvete derrete, bem como ao pico do Everest. Diz o Antoninho que é típico do tempo que mudou. Se lá na Coca-Cola sai da carapaça caracol. E o chicote na borda da dispensa sangenil. A lei do mais forte, como Bud Spencer e Terence Hill. Brasília, Bozá, Paris, Parque, Itália, Salão, Londres e Dallas, logo ali. Time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets, you probably still adore me. With my hands around your neck, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'll give you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. Hotter than hell. You're my manna from heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted.

10:55, vamos para mais 4 temas antes do intervalo. Cá estão eles, Afrojack e David Guetta com Another Life, a participação vocal de Esther. Também Damian Marley com Medication. Ouvimos ainda Demi Lovato, Sorry Not Sorry, e para finalizar temos a música dos Fall Out Boy, chama-se Champion. É com ela que seguimos nesta edição do nosso programa e depois então será o tempo de intervalo. Segunda hora começa daqui a instantes, quando voltamos então do segundo tempo. Ouvintes, um forte abraço, até já, e não se esqueçam que vamos ter também, como é lógico, a nossa guia dos astros. Não falha, não falha, não. Até já, ouvintes. Marijuana that

11 horas e 15 minutos, segunda parte do De Par em Par. Temperaturas começam a descer hoje, mas ainda assim o calor vai manter-se. De um modo geral, o país vai estar continuamente acima dos 30 graus, ainda que em cidades ou em distritos como Porto e Aveiro, as temperaturas vão baixar dos 30 graus de forma significativa. Por exemplo, para a cidade da Vila Nova de Gaia, que é onde nos encontramos, e como uma referência para o distrito do Porto, vamos ter no dia de hoje ainda 28 graus de máxima e também vamos ter 17 de mínima. Amanhã vamos ter 29, até há um aumento nesse caso. Depois, no domingo, 25 graus e depois 22 graus. Mas, de um modo geral, as temperaturas no país vão manter-se mais altas. Lula da Silva vai recandidar-se à presidência do Brasil nas eleições de 2018. Apesar de ter sido condenado na primeira instância, Lula da Silva tem mais duas instâncias para as quais pode e vai recorrer da decisão do tribunal. Entretanto, enquanto não existe uma segunda decisão, Luiz Inácio Lula da Silva pode continuar a exercer cargos políticos, inclusive o de Presidente da República. As eleições são já em 2018 e Lula da Silva lidera as sondagens que lhe dão a vitória. E agora ainda mais que participou um ano no Brasil, que começou com a destituição de Dilma Rousseff, a ascensão de Michel Temer, e que acaba este ano, estes últimos 365 dias acabam com Lula da Silva a recandidatar-se oficialmente à presidência da República Brasileira e Michel Temer muito perto de cair. 8 novos secretários de Estado da República Portuguesa e foram ontem comunicados por António Costa, o primeiro-ministro português. Entretanto, comunicados ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Entretanto, destes 8 ministros destaca-se a ministra, aliás, destes 8 secretários de Estado, destaca-se a Secretária de Estado da Habitação, pertencente ao Ministério do Ambiente, e que volta a ter então uma pasta independente. É uma novidade neste governo de António Costa, naquilo que foi chamado não de uma substituição de secretários, mas foi chamado de uma reestruturação governativa, como disse António Costa no debate da Nação na passada quarta-feira, dia 12. E agora que são 11 horas e 18 minutos, vamos seguindo com a Guia dos Astros e depois temos a Roberta Miranda com Maria da Mendonça, Os Tempos Mudaram. Também Rodriguinho com a música Saudade de Tudo. Ouvimos também nesta edição a música de Roger Waters, chama-se Déjà Vu. E para finalizar temos Me Enamoré, da cantora colombiana Shakira. São 11 horas 19 minutos, Guia dos Astros agora. Bom dia! Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula, Guia dos Astros. Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, em Guia dos Astros começa agora e traz previsões astrais para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, novos empreendimentos estão favorecidos. É hora de investir em ideias originais. Poderá contar com o apoio dos seus superiores. Quem trabalha com o público poderá conquistar uma posição privilegiada. Dica para hoje: no campo afetivo, você viverá momentos de grande encantamento. Aceite o carinho do seu par e procure retribuir da mesma forma. Touro, de 21 de abril a 20 de maio.

com vontade de visitar você. Tô com saudade de abraçar você. Tô com vontade de cuidar de você. Tô com saudade de tudo em você. Saudade do riso, do brilho no olhar, do jeito criança de você falar. Saudade do assunto, da gente brincar, do toque, do beijo, do teu paladar. Nosso último encontro foi demais, cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais, não sei explicar, mas você me traz paz. Saudade de tudo em você. Saudade do riso, do brilho no olhar, do jeito criança de você falar. Saudade do assunto, da gente brincar, do toque, do beijo, do seu paladar. Nosso último encontro foi demais, cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei, não sei explicar, mas você me saudade do riso, saudade do brilho no olhar, saudade do toque, do beijo, do assunto, saudade de tudo. Nosso último encontro foi demais, cena de novela, só nós dois na tela. Hoje eu acordei querendo mais, não sei explicar, mas você me traz paz. We'll be right back. me empezó a cambiar. La noche que te conocí, tenía poco que perder. Y la cosa sigue así. Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Horas 35 minutos, já cá estamos para mais 4 temas. Eles já cá estão bem preparadinhos para tocar. Eduardo Costa com Forró e Paixão. Também ouvimos Dennis DJ com Bonita. Harry Styles vai trazendo uma música. Aliás, Leandro Lerz, aliás, traz-nos Relax ao vivo e depois sim Harry Styles Ace. One Direction, Sign of Times. Sinal dos tempos. Temos entre a primeira e a última música Guia dos Astros para os nossos ouvintes. Voltamos dentro de instantes para as despedidas. Até já!

Just stop your crying, it'll be alright.

was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rap. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Don't pass out, everybody loco. I was jumping off the mandem in the polo. Now I'm with the mandem at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo. You know how it goes. What the girls like? That's me, me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T, T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting booked before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, go low, everybody go low. Said she want me, she don't want a cocoa. So I made it single back like she was my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black, no key, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. What the girls like? Pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead. But it goes like, every day you ride with your friends. But it goes like, I don't need your money for my rent. But it goes like, 8.9, I'm a 10. But it goes like, call to your Wi-Fi again. Yeah, yeah, yeah, yeah. I know what boys like, I know what they want. But it goes like, they want that good thing, they wanna get. But it goes like, I know what.